vezes é amor demais que faz brigar. É ciúme que nem dá pra disfarçar. Quando eu digo nunca mais, você me diz que tanto faz. Por que é que a gente insiste tanto em se iludir? Sem você não dá vontade de sair. E você na solidão só pensa em mim. Essas coisas de ficar falando por falar são bobagens, mas que podem machucar. Você vai ter que me escutar. Não faz assim. Quero ter você a todo instante. Eu não te quero perto e tão distante. Mesmo quando a gente briga, eu quero ter você aqui. Tô pedindo pra só pensa em mim, só pensa em mim. E essas coisas de ficar falando por falar são bobagens, mas que podem machucar. Você vai ter que me escutar. Não, não, não faz assim. Quero ter você a todo instante. Eu não te quero perto e tão distante. Mesmo quando a gente briga, pedindo pra você agora parar com essa coisa de ir embora. Sei que a gente sempre vai se amar. Quero ver você a todo instante. Eu não te quero perto e tão distante. Mesmo quando a gente briga, eu quero ter você aqui. Tô pedindo pra você agora.